Sejam bem-vindos a mais um Failcast. Eu ainda não desisti desse podcast. E dessa vez a gente tá aqui pra falar sobre séries da DC. Não é mesmo, Vini? É, cara. DC, série, uhum. Bora lá. Nesse cast, eu, o tio Edu e o André falamos sobre as séries da DC e por que é impossível aturar algumas delas. E depois de toda essa conversa jogada fora, temos a leitura de e-mails. Exatamente, a leitura de e-mails do Failcast explicando Batman vs Superman, com a participação especial de... Carlos Volta. Exatamente, então o Vini e o Derek vão comentar o filme, ou melhor, os e-mails do filme pra vocês, não é isso aí? Isso aí, a galera do Boletim Imperial aí, eu e o Derek, né, como o Richard já disse, vamos ler o e-mail e alguns comentários do post também, ficou bem, bem legal. E não esqueçam de assinar o novo podcast do Invader, o Boletim Imperial. Boletim Imperial é o nosso podcast de notícia, que eu sou o host, o Derek, ele faz a nossa pauta, tá bem curtinho. O primeiro ele ficou um pouco mais longo, acho que tem 35 minutos, o segundo já tem 15. E, galera, ele é foda. Não, o podcast é bom. E já que semana passada não saiu o Failcast, tá saindo essa semana, tem dois podcasts no Invader pra você acessar, então vai lá no site que tá os dois lá, o Boletim Imperial e o Failcast. Quem sabe um fora de pauta, talvez. Link no post. Então, isso aí, link no post, acessem. Isso aí, galera. Vamos pro podcast agora? Cena muito boa, cara, do Arqueiro Verde disparando com a boca, cara, tipo, caralho, mano, e isso é um arqueiro de verdade. Sim, é isso que me dá raiva no Arrow, por isso que eu não consigo ver o Arrow, entendeu? Aquilo não é o Arqueiro Verde. Não, mas essa é a premissa da série, ele não é o Arqueiro Verde, ele vai se tornar o Arqueiro Verde. Não, mas é que tá, Jota, levou tempo demais pra ele se tornar, entendeu? Ah, concordo. É só agora na quarta temporada que ele veio o seu Green Arrow. Não, mas aí é que tá, ainda assim, o próprio personagem tá muito longe do que o Arqueiro Verde é na HQ. Não, entendeu? E ele não vai tipo conseguir assim, chegar ele é sério demais. Momento. Não vai. Ele é sério demais, assim, não, e assim, o Arqueiro não é isso. Não, o Arqueiro é o cara extrovertido e tal, tira... Ele é zoeiro pra caralho, entendeu? É. Essa história de matarem a Canário, pra quê? Entendeu? Só pra... Foi só pra corrigir a merda que eles tinham feito de não ter colocado a Canário na personagem certa desde o início. Bom, eu não sei qual foi a merda, né, mas... Não, é que na HQ é a Laurel. E nas séries não colocaram a Laurel, e depois de um tempo eles falaram, caralho, mano, a gente não colocou a Laurel, ela tem um relacionamento com o Arqueiro, o que a gente faz? Ah, mata outra e coloca ela. A decisão mais burra da história, mas fazer o quê? Assim, é isso que eu não entendo, entendeu? Que entra, você pode puxar também, que daí a gente, já que a gente vai, a gente já começou a falar de séries da CW, né? É justamente o que aconteceu no Flash, entendeu? Com a história dele com a Iris. Assim, nada a ver a questão assim, ah, porque a Iris é negra, não tem nada que ver dela ser negra, mas assim, fica tudo nessa punheta assim, deles ficam ou não ficam juntos, entendeu? Não, mano, cara, todo mundo sabe, a Iris é a namorada e a mulher dele, é o amor da vida dele, ponto. Entendeu? Pra que fica arrumando parzinho pra ele, que nunca dá certo? Porque assim, no final ele vai ter que ficar com a Iris. É que eles fazem a série padrão, 20 e poucos episódios e tal. Se fosse um negócio mais enxuto, 10, 12 episódios, eu acho que seria mais nessa pegada, é isso e pronto. Mas já que é uma série mais pra um público adolescente, tem que ter uma enrolação maior, uma duração maior, eles... coloca essas coisas, é normal, não tem como evitar. Mas sei lá, cara, isso é meio que me... Dá uma brochada na série, eu sei. Dá uma brochada, assim. Eu parei na terceira temporada por isso, que ficou muito teen, muito casalzinho, muito essas coisas. Na primeira temporada era mais porrada, mais incrível mesmo também. Uhum. E assim, aproveitando que a gente tá falando do Flash também, cara, e aquele final da primeira temporada, cara? Não, sensacional, cara. Tipo, vai ser multiverso, vai ter tudo. Como diz o Azaghal, foi de cair o cu da bunda, cara. Exatamente. Foi muito perfeito, cara. E assim, tanta coisa que eles... Assim, numa cena eles conseguiram abrir tanta coisa, assim. Só aquela hora, assim, que ele tá abrindo a porta, o ouro, ele do futuro para faz e fala não. Não. Aí ele volta, vem, o portal racha, o cara se mata, vem o capacete do Jay Garrick. O cara morre e aparece a marca do Zoom no outro que morreu. Porra! Pois é. Você fala assim, caralho, aí você sai da cidade voando. Você fala, caralho, mano, o próximo episódio vai ser foda pra caralho. Aí chega a segunda temporada, tá tipo, tudo normal, não tem mais cidade voando, nem nada. Aí você fica, porra. É que assim, na primeira temporada foi assim, eles conseguiram resolver, assim, o Ronnie morreu, desapareceu mesmo, já era. Tanto que assim, uma das três que assim, eu achei bacana isso, entendeu? Que assim, é trazer o outro cara, né, pra ser o nuclear, entendeu? Que é o novo, né? Que é o nuclear negro, né? Mas assim. Não cheguei nessa parte ainda. Ah, não, você vai ver isso, entendeu? Mas assim, isso tá nos quadrinhos também, não tô, né? Não chega a ser nem spoiler. Não, isso, pode mesmo. Contar, não ligo pra spoiler de série, não. É, porque assim, o Lone morreu, então assim, tem toda uma treta que assim, eles têm que achar alguém que tenha. Que foi atingido pela explosão lá do laboratório, que tem uma parada certinha, específica lá que tem que rolar. Pra e, tipo, poder se fundir lá com o doutor. O doutor Stein, isso. E assim, acha um cara, dá uma treta lá no meio, e assim, ele é o novo nuclear. Entendi. Inclusive, o que tá no Legends of Tomorrow. Exatamente. Tá foda pra caralho também. Legends of Tomorrow, assiste, cara, porque o bagulho tá muito animal. Vou assistir. Aí depois vai rolando várias coisas, cara, até que finalmente, assim, o episódio 6 é muito animal, porque assim, aí aparece o Zoom. De novo? Assim, aparece o Zoom pra valer, entendeu? Porque assim, até o pessoal tá sacaninha, né? Que assim, o Barry fala na abertura, né? Ele é o homem mais rápido do mundo, assim, tirando o Flash Reverso e o Zoom, né? Porque assim, ele toma porrada dos dois. Uhum. Eu sou o homem mais rápido do mundo, mas sempre aparece alguém mais rápido que eu. Exatamente, entendeu? E assim, ele toma uma coça violenta do Zoom. Uma violenta mesmo, assim, o final do episódio 6, assim, você chega a falar, para. Chega, porque, assim, chega, coitado. Chega, deixa o cara, entendeu? Deixa o cara, porque assim, você já judiou demais. E assim, justamente, agora no último episódio, episódio 13, eles foram pra Terra 2 e o Zoom prendeu o Flash. Na Terra 2? É. Ele tá preso na Terra 2 ou ele tá preso? Não, ele tá preso na Terra 2. O Zoom prendeu, o Zoom aprisionou ele, assim, ele tá... É que assim, o Zoom, ele tá com a filha do Harrison Wells da Terra 2. Uhum, nessa parte aí eu tô ligado. Então, e assim, daí o Zoom prende ele do lado da Jessie, né? Uhum. Que é a filha do Wells, assim, ele tá preso lá. Esse foi o final do último episódio. Porra, sensacional. Cara, tá pegando fogo, cara. Fogo. Levou pra Terra 2, você abre outro leque pra série, você pode mudar tudo. Sim, é que assim... Você pode criar o Arqueiro Zoeiro, finalmente. Um negócio que eu tô achando bacana, que assim, puxaram isso e vão ter que puxar isso aí, é que assim, vão puxar a crise nas Infinitas Terras, cara. Será? Aham, que assim, meu, primeiro, já mostrou a Terra 2. Uhum. E assim, já desde da primeira temporada, o jornal lá que o Flash Reverso via, o que o Flash desapareceu na crise. Ah, é verdade. Então, a crise nas Infinitas Terras, cara. Sensacional, cara, mas eu quero ver Flashpoint primeiro. Não, eu também, cara, eu também. Até porque o final da primeira temporada, assim, por que que ele fala não? Se não, é o Flashpoint. Ele já fez aquilo, entendeu? Então, assim, ele fala não faz porque, assim, eu já tentei e deu merda, entendeu? Então... Porra, verdade, mano. Tá foda, cara. Flash é puta que pariu, cara. Não, a primeira temporada de Flash conseguiu, tipo assim, deixar o Arrow no chinelo. Eu... Desisti de Arrow. Não, eu realmente desisti de Arrow, porque começou aquele draminha de casalzinho, não sei o que lá, e falou, não, vamos segurar. Aí veio aquele Homem de Ferro genérico, cara, que, nossa, dá uma vergonha de ver aquilo, que não tem como explicar. O Átomo, você tá falando? Uhum. Não, quando começa, é muito Homem de Ferro genérico, cara, muito. Até agora, no Legends of Tomorrow, ele também é meio Homem de Ferro, cara, mas assim, mas ele se é... colocar um capacete fechado nele, melhora, cara, aquele capacete dele é muito ruim. Mas é que tá, o Átomo não usa capacete, cara, essa que porra, é a questão. Então tira o capacete, muita vergonha alheia aquilo. Supergirl eu não vi também. Eu sei que vai ter crossover com Flash Arrow. É assim, eu Só. quero ver a Supergirl porque tá aparecendo o Caçador de Marte. Tem o Caçador de Marte? Tem. Caralho! Inclusive a guerra lá em Marte, onde morreu todo o povo do John Jones, cara. Vai ter Então, na série? já mostrou Porra! no E eu tô. flashback que ele conta o que aconteceu em Marte. Caralho, mano, eu tô aqui bobeando. Eu também tô querendo ver, cara, que assim, eu tô meio assim, cara, de puta, ter que aguentar a palhaçada. Ai, não, porque assim, ai, meu uniformezinho, ai, porque. Aquela palhaçada de Diabo Veste Prada, que o trailer já Então, vende. me disseram que é bem feminina a série, assim. É bem óbvio que é uma série feita pra mulher. Gotham não assisti, cara. É bom? Não assisti inteiro. Começou Cara, eu bom, assisti. cara. Assim, a primeira temporada tava foda, cara. Assim, a segunda, assim, começou, puta. Aquele cara lá que puseram pra fazer aqui seria basicamente o Coringa, assim, mano, o cara tava arregaçando, bicho. O cara tava arregaçando. Só que daí mataram ele. E Mataram? que merda, mataram. Ué, mas o cara não ia ser o Coringa? Então, basicamente ele era o Coringa, só que daí mataram ele. Então quer dizer que ele não era o Coringa. O Coringa ainda vai aparecer. Não, é que assim, o que eles falam é que assim, tem uma treta lá que assim, o pai do Jerome, né, que seria o tal do Coringa. Assim, ele era um cego, mas ele era vidente, né? E ele falava assim, tem uma coisa que tem uma hora que ele mata o pai e o cara fala, não, assim, você não vai viver muito tempo, mas assim, você vai deixar um legado, entendeu? Daí assim, daí segue, que são três episódios, né? Os três primeiros episódios é com ele, né? Chega a hora que efetivamente ele morre, né? Da treta toda, ele acaba sendo morto mesmo. Inclusive pelo cara que estão falando que ele vai ser o líder da Corte das Corujas, né? E daí assim, chega no final, aparece ele na cama, no, na cama, né? Na mesa do necrotério, e começa a falar, não, que assim, vem a voz do cara de novo, não, você vai deixar um legado. Aí começou a noticiar, vai aparecendo assim, pela cidade, assim, a notícia, né, Da do morte coisa. dele? Da morte dele, né? Que é uma treta que deu. Eles sequestraram um monte de gente numa festa lá que tava tendo. E daí, não, que o cara foi pego, tal, não sei o que, vai aparecendo e passa cenas tipo assim: ele rindo, né? Ele fazendo as merdas dele. Só que assim, as pessoas começam a ver e começam a rir que nem ele. E aí ficam loucas e matam umas às outras, entendeu? Algumas, Entendi. assim, não é tipo uma epidemia, né? Mas assim, algumas pessoas não têm desse efeito, entendeu? E fica essa coisa: você vai deixar um legado. Ele criou Coringa por ser igual ao Coringa. Tipo isso. Até que é bom, assim, É, até a que é bom, mas base que eles deram. todo mundo queria ver o Jerome de Coringa, cara. Por isso que eu falo, cara, Eu vi nos Gotham. comerciais, nos trailers, eu achei muito bom, mas, porra, matou o cara. Pois Mas é, sabe, eu aí é que entra o erro de vi no Gotham, mesmo. cara. Porra, puro Davi. O cara era pra ser ele, cara, mas, pô, abortaram o cara. É a mesma cagada que fizeram em Arrow. Mataram a Canário pra colocar outra. É Caraca, que assim, mano. no caso de Gotham, cara, assim, eles tiveram, meio que tiveram que fazer isso, porque assim, se você puxar o Coringa, você tem que puxar o Batman. E eles não E querem assim, puxar Batman ainda. pelo menos não agora. Só que assim, eu sou da seguinte opinião, se eles ficarem enrolando, muito tempo enrolando nessa coisa, não, O o Gordon. Departamento de Polícia de Gotham, só o Gordon, Vai virar Smallville. Ficarem deixando o Bruce só naquela coisa, um menininho que tá lá, ele só apanha, ele sofre bullying, não sei o que, blá, blá, blá, que sofre, coitadinho, ele é órfão, vai encher o saco. Entendeu? Assim, Nossa. eles têm que começar a encaminhar pro Bruce virar o Batman mesmo. Não, ó, se a série for curta, acho que ainda pega. Agora, se fizer um Smallville, ferrou. Aí fudeu. Smallville era bom, só que eles Eles esticaram viajaram demais. tanto, cara. Eles, se eles Começaram a tivessem. viajar tanto, começou a aparecer vampiro no Smallville, cara. Vai merda. Sim, só pra manter mais episódio, porque eles não queriam transformar ele no Superman pra acabar com a série. Esse foi o erro deles. Se eles tivessem feito, sei lá, cinco temporadas, no um negócio mais sucinto, mais seguindo a história, ia ter sido, sei lá, lembrado até hoje como uma coisa boa, não como o fiasco que Smallville é. Assim, tem muita gente que lembra de Smallville com aquela coisa assim, né? Com carinho, entendeu? Mas assim, Não, assim, era até eu gosto legal, de cara, Smallville, mas. cara, eu não tenho preconceito nem nada, mas eu sei que é ruim, não tem como negar. Pois é. Assim, aquela, entre aspas, Liga da Justiça do Smallville, puta que pariu, cara. Pô, cara, eu gostava disso. Tinha o Flash genérico lá, que era o Bart. É, o Bart Allen, né? Que é o, acho que é o neto do Barry, puta que pariu. Uhum. Que merda, que merda, que merda. O Aquaman da série era bom. Sim, inclusive... Teve um piloto de uma série da Aquaman, não foi? Bom, isso eu não sei, mas assim, inclusive acho... no Flash, eles estão agora na Terra 2, né? E tipo, e assim, também uma das cenas fodas, né, desse último episódio, porque assim, tem uma hora que o assim, ele chega em casa com a Iris, né, e ela fala, não, liga pra sua mãe, né, que ela tinha pedido pra você ligar de volta pra ela. Assim, a cena é foda pra caralho, ele falando com a mãe no telefone, né? Só que assim, mostra no telefone dele, né? Primeiro assim, tá assim, tipo, não tem os botões com número, assim, né? Tipo, botões específicos pra ligar pra pessoas específicas, né? Uhum. E assim, tem pai e mãe, quer dizer, pai, no caso seria o Joe, né? Aí pai e mãe, que são os pais do Barry, não sei quem. Aí Hal, Bruce e Diana. Marcado no telefone. E ainda assim, ele falando com a mãe, ah não, obrigado pelas passagens que você deu pra eu e seu pai viajarmos pra Atlantis. Pô, da hora. Mano. Mas que nem, o Smallville, se eu não tô enganado, ele ia ter um spin-off da série do Aquaman, que teve um público bom, o pessoal gostou. Mas o spin-off foi muito ruim, com efeitos especiais ruins, aí morreu no piloto mesmo. Entendi. Que era essa eu nem tava sabendo. Não, acho que teve sim, hein, cara. E o Oliver Queen era bom pra caramba também, era mais arqueiro, mais piadista e mais verde. Não, o arqueiro da série é praticamente preto, é um verde cinza. É, que nem o pessoal fala, cara, no Arrow não é o arqueiro, é o Batman. É o Batman verde. É, pior que é, cara. Mas é que, cara, é que todo mundo quis fazer o Batman. O Batman fez tanto sucesso que os caras queriam pegar a fórmula desse novo Batman, desse Batman que saiu aí da trilogia do Nolan, e querer, sabe, aplicar em tudo que é lugar, e começaram a descer, resolveu fazer tudo escuro, tudo sombrio, no cinema, pelo menos por causa disso. Aí é foda, não, né? A Marvel deu certo porque eles foram totalmente contra isso. Eles foram mais um negócio galhofa, colorido, espalhafatoso. Aí já dividiu bem de si, crível, assim, entre aspas, né? Que não tem como o Superman ser crível. E a Marvel é um negócio mais galhofa, tipo um guaxinim. Por que você acha que não é crível? Você acha que não pode ter alienígenas ou... Não, eu acredito em aliens, mas que chegam aqui e viram deuses por causa do nosso sol, não. Ah, mas não dá pra saber também, né? Mas enfim. É menos crível. E aí, galera, beleza? Aqui é o Vini, junto comigo temos o Derek. Olá! Num programa que não é o Boletim Imperial. Não. A gente veio aqui pra fazer a leitura de e-mails e comentários do Failcast 2 Batman vs Superman. Esse mesmo. E aí, vamos lá para a parte dos e-mails? Por favor, Vini, fica à vontade. Os e-mails, que na verdade são um só. E-mail. Isso, Gabriel Martins Dias mandou um e-mail legal pra gente aqui. Posso começar? Fica à vontade. Olá, pessoal do Failcast. Sempre fui mais pro lado da DC em minhas preferências. Foi bem triste esperar tanto tempo para um universo unificado. É verdade, saiu bem depois da Marvel. Bem depois, 5 anos depois. Quase nada, só uma vida. A DC dormiu. Assim, foi ótimo ir ao cinema e gostar de Batman vs Superman. E péssimo chegar em casa e me deparar com tantas críticas negativas. Foi bem dividido o filme. Bem, meio a meio praticamente. Aí vocês vão ver no comentário. É. É claro que todos podem ter suas razões e convicções. Mas o que vemos são muitas críticas infundadas sobre o filme. E a maioria ridicularizando ou apenas criticando o diretor e não a obra. Sobre essa do diretor, tentaram tirar ele. Sacanagem isso daí. Muito. É só a prova de que o Gabriel tá certo nessa. Boa, boa, Gabriel. O pessoal falou bastante do Zack Snyder. Zack Snyder teve também o Batman, né, pessoal? Ficou bem o Batman. É o Ben Affleck, é. Foi, esqueci o nome dele. Concordo com o que foi falado da Lois Lane, pois novamente ela é o problema do filme. Mas acho importante fazer considerações sobre uma das cenas mais criticadas. O Batman está pronto para matar o Superman, mas desiste. Muitas pessoas estão dizendo que odiaram a cena, e ela chegou a virar meme. Mas tem motivos para acreditar que esse é o ponto alto do filme. Essa cena divide bem também. Porque é uma cena que criou muita controvérsia, fato. Foi o que o Superman falou, Marta, né? E o Batman parou. Isso. Foi bem assim. Eu não vou falar certinho porque tem gente que não viu ainda. Mas é isso. Marta, o Batman para porque a mãe dele se chama Marta também. Nossa senhora. Nem vou comentar porque eu não vi o filme. É. Durante todo o tempo do filme, preso por mostrar o quão diferente Batman e Superman são, preto e azul, dia e noite, Deus e homem, e toda aquela história, toda aquela delícia dos trailers. Não sei de onde saiu a história. E ao decorrer do filme, esse fato é acentuado. Você chega a acreditar que eles não possuem nada de semelhante. Mas essa cena mostra o contrário. Não é porque a mãe deles tinha o mesmo nome. Isso é banalizar o contexto. Lois Lane chega a protegê-lo. Mostra que ele estava implorando pela vida de sua mãe. Que ele não dava a mínima se fosse morto. Humanizando o mesmo. Acho que ele tá falando do Superman, né? Tá. Ok. E combinado com a carta do Lex, abre aspas, você deixou a sua família morrer, fecha aspas, Batman percebe que eles são a mesma pessoa. Dois homens que tiveram um passado trágico muito semelhante, mas que estavam lutando pela vida de pessoas da mesma forma. Enfim, sei que me estendi bastante, foi um pouquinho. Mas não, Gabriel, você fez certinho, tem que mandar e-mail mesmo. O e-mail foi num tamanho legal aí. Eu gostei. Foi bom. E bem claro. Também. Enfim. Sei que me estendi bastante. Mas foi uma forma de tentar mostrar o quão significativa essa cena é. Do jeito que você explicou, ela parece bem mais importante. Tem sentido, que na verdade é bem isso mesmo. O trailer quis vender que os dois são opostos. Têm significados opostos. Mas na verdade, o filme mostra bem isso, que eles são muito iguais. Tá bom que um é um deus, praticamente, e um é só um ser humano. Mas os dois têm um passado sofrido, os dois lutam pela sua família. Então, esse dia de dia, essa questão de um seu dia, não sei, a noite, isso aí é como o trailer vendeu, mas um complementa o outro. E essa que é uma das mensagens mais legais que o filme passou e que assim, quase ninguém viu ou percebeu ou não quis ver, ou achou melhor ser um hater que só xingar, entendeu? Entendeu o filme, ninguém quis. Pessoal, é o que o Gabriel falou aqui, meio ridicularizado. O filme foi ridicularizado pelo diretor e não pelo filme mesmo. É que, na verdade, o pessoal, o hater, vai falar... mas não pode comparar Marvel com DC. Lógico que pode. A partir do momento que as duas se propõem a fazer filmes de heróis, as duas têm a mesma base pra se adaptar. E se uma faz uma coisa antes, lógico que ela será comparada. Não tem jeito. Então, esses filmes da DC têm outro peso, têm uma outra dimensão. A DC trabalha com deuses, não com seres humanos. É tudo muito diferente da pegada Marvel. Você pode comparar, vamos supor assim, filme com filme, mas você não pode comparar herói com herói. Isso. Você pode comparar uma obra com a outra. Você pode comparar, sim, um filme do Vingadores com um filme da Liga da Justiça. Pode. Pois são união de heróis. Você não pode comparar individualmente cada herói. Não. E assim, por mais que os filmes da Marvel sejam mais leves, mais divertidos e sejam mais descompromissados, que os da DC sejam mais pesados, que eles se levam mais a sério, mas tem espaço pros dois, entendeu? O público vai assistir um, vai assistir outro, só quem ganha somos nós, que temos cada vez mais conteúdo produzido a partir dos heróis, e a gente que vai só ganhar sempre. Então ficar nesse hater barato aí, de que, porque não faz sentido, porque... Olha, que é um filme prático, o Lex começa mal, surtado, já não perde tempo falando quem ele é, de onde que ele veio, por que ele é louco, que isso aí, quem quer saber, assiste lá, né, aqueles Malvios, tem 10 anos de série pra assistir, lá fala como que o Lex se tornou ser humano louco, sádico, perturbado. O filme que ele é prático, que ele tem 2 horas e meia para tentar dar conta de várias tramas e subtramas, ele consegue fazer isso com perfeição, quase tudo, só uma trama com a subtrama ou outra que ele peca. Mas o final é um bom produto, os críticos não gostaram, que é um direito, os fãs não gostaram, que é um direito, mas você ser cego com as qualidades do filme é um atestado de que você não tem a mente aberta, entendeu? Você tem que ter a mente aberta pra aceitar o que é diferente daquilo que você tá vendo todos os dias. O que é Marvel? Então, tudo que é diferente, que é de si, você tem que abrir a mente pra tentar aceitar e tentar também absorver que essa ideia é nova. Só que quem vai ganhar somos nós, com filmes a cada 3, 2 meses de super-herói, entendeu? E agora, principalmente, né, vai sair bastante. E a Marvel, ela tem mais experiência. Ela começou primeiro e tem mais conteúdo. Então, acertar agora pra Marvel é mais simples do que isso. Pra Warner, que tá trabalhando com a DC e já teve erro. Qual, por exemplo? Cara, os filmes do Super-Homem, eu não sei se são todos. Ah, tá. Mas não, sim. São filmes que eles tentaram fazer de herói e não deram muito certo. Não deram sim, certo. Eu concordo. Mas... O 3 e o 4 são bem ruins, mas assim, depois que a DC começou a tentar unificar esse universo dela desde 2003, lá com 2013, lá com Homem de Aço, que ela tá fazendo certinho. Com uma certa pressa quase nula, né? Porque ela não tem muita pressa, não. Mas a partir desse ano, com 2 filmes por ano, pelo menos, que ela vai construir um universo tão coeso, que tão rico, quanto a Marvel construiu em 7, 9 anos. Não, em 8 anos. Eu queria, antes de ler um comentário, Derek, o que aconteceu nos comentários? O pessoal tem as opiniões deles e eu tenho a minha. Lógico que quem leu minha crítica viu que eu curti o filme. Eu criei 8 para o filme, curti bastante. Não é perfeito, mas é necessário para que o universo da DC continue. E eu pus a minha opinião e foi contra a opinião do pessoal que tinha já, né, comentado antes. Aí o pessoal acha que comparar Marvel e DC não é válido, que eu acho que é válido, não tem jeito, porque se você tem um padrão de qualidade Marvel, que é o que a gente conhece hoje como sendo certo e perfeito, tudo que vier depois é comparável com esse nosso novo padrão de qualidade. É igual, por exemplo, que a partir de hoje, não, desde 2007, todo filme de carro tunado é comparado com o quê? Veloz e Furioso. Então, todo filme de espião é comparado com o quê? 2007? Ah, isso, não achei que você ia falar o Missão Impossível. Eu fiquei ali, qual dos dois? Que um alimenta o outro, porque é bem legal essa correlação entre os dois. Mas se você tem um padrão, tudo que vier depois é comparado com ele, então não, é comparado sim, você tem que comparar com a Marvel, não tem jeito. E na minha opinião, acho que é a mesma do Derek, tá certo, tem que comparar mesmo. Tem, é meio que inevitável, você vai comparar com o que dá certo, com o que é bom hoje em dia, e a Marvel é isso. Ela dá certo, os filmes são bons, não todos, eu não gosto do Homem de Ferro 3, e assim vai, mas foi legal, foi bate-boca, digamos que benéfico. Foi bem interessante mesmo. É. Aqui temos um comentário muito bom do Benjiro, é assim que se fala, né, Benjiro? Olha, suponho que sim. É um nome bem legal. Porque o comentário dele, eu vou dar uma lida aqui pra vocês. É bem longo, mas eu vou ler mesmo assim. Por que Luther quer isso? Porque ele quer isso. Não desce, cara. Usar a falta de motivação do Batman como justificativa para a falta de motivação do Luthor não ajuda muito. Não existe um contraste entre o Batman e o Superman. O marketing ainda fez a propaganda para você escolher seu lado como se fosse uma disputa ideológica. Só que não. Não tem uma boa construção, é só pelo massa velho. Gíria de onde? Ah, eu já ouvi, mas não lembro de onde é, desculpa. Eu não conheço. Fazer um filme sério e sem piadas não significa que tem que ser tudo escuro e pesado, com os personagens todos no mesmo tom amargurado. Esse filme ficou extremamente carregado por isso. Teria sido muito mais interessante ter um contraste entre os personagens e mostrar a realidade e a forma como cada um vê o mundo, do que por ambos como personagens controversos que matam e que possuem um lado obscuro. O Batman é até compreensível, mas o Superman foi triste. Eu esperava muito mais desse filme justamente por gostar mais das histórias e dos personagens da DC. Acho que vale defender o filme quem gostou, mas acho válido usar argumentos coerentes e não apontar que é hate gratuito, que os críticos não entendem de HQ, ou que o filme foi feito pra quem é fã. Fala sério, gente. Então, é uma outra coisa que eu não concordo, é que eu penso de uma maneira diferente. Qualquer filme que ele tem que se sustentar como filme, e não como um filme que foi, né, que foi adaptado de um quadrinho. Porque senão você fica com essa muleta pra sempre. Ah, não, porque nos quadrinhos tem uma informação a mais que faz toda a diferença, que não tem no filme. Então, assim, o filme tem que funcionar como filme. Né? Que independente de onde que ele veio. Se foi de um gibi, de um livro, de um game. Então, assim, como filme que ele funciona, entendeu? E só mais uma coisinha. O pessoal tá puto porque o marketing vendeu o filme errado. Na verdade, o marketing vende o filme da maneira que ele acha que o público vai comprar o filme. Então ele vendeu o marketing como se o filme fosse um debate mesmo, né? O bem é o dia contra a noite. Na verdade, não é isso. Assim, a gente já falou aqui mesmo na leitura de e-mail que foi bem dividido. Foi. O pessoal ficou bem, né, aqui ali, tal, isso tá certo, isso também tá, mas as pessoas, uma gostou e outra não gostou. Tá bem, bem dividido. Obviamente, galera, ninguém vai mudar muito a opinião do outro, não, sinceramente. Não, exato. É só quem gostou, quem não gostou, não vai gostar. Concordo. Bom, então, quem tá ouvindo o Podcast 3, que fala das séries da DC, e quiser ter os seus comentários e e-mails lidos no Podcast 4, manda pra gente e-mail, o e-mail tá aí no post. Quem quiser, comenta aí no blog mesmo, que a gente pega 3 ou 4 de cada e-mail, 3 ou 4 de cada comentário, lê, comenta um pouco em cima e debate um pouco. Quem quiser também xingar, elogiar, criticar construtivamente, também manda e-mail, comenta, que é tudo bem-vindo, né, Vini? Tudo, qualquer crítica, principalmente as críticas construtivas, sempre são bem-vindas. São todas bem-vindas aí, tudo pra melhorar pra você, né? Pra você que tá ouvindo o Failcast, que ouve também com o Boletim Imperial, que lê análise, crítica, notícia, tudo pra cada vez melhor. Pra todos vocês, vamos aproveitar aqui que a gente tá aqui, né? Falar do Boletim um pouquinho, que a gente é outro podcast só sobre notícia. Isso. Galera, dá uma visitada lá, tá fácil de achar. É quinzenal. Isso. Tá pra você se inscrever pelo iTunes, tá? Isso. Tem lá, tem o Podcast e também tem o Boletim Imperial. Feeds diferentes. Isso, são feeds diferentes. Aí quem quiser, assina os dois. Aí quando tiver um novo cast gravado e postado, vocês vão saber. Isso, galera. Falou. A gente vai se despedir desse. Você tá no cast do... Sim, não. Eu não pertenço a esse cast. Eu também não pertenço a esse, não. Até mais. Falou. Tchau.